olham de costa solta. Tô queimando a barriga no fogão, esfriando a barriga na louça. Por que que eu não largo dessa coisa? É vagabundo, é sem vergonha. Um homem é bom, mas não presta. Outras, tô queimando a barriga no fogão, esfriando barriga na louça. Porque eu não